Vivendo pela fé. É isso aí, mixtape, câmara de gás, Bom Jacite Estúdio. Vamos, que o som não pode parar. A caneta, tinta preta, capa verde. Nem sempre a inspiração aqui acende. Nem sempre se escreve o que quer, querer é poder. Mas tem que lutar bastante, cata um livro na estante. Aonde o mar acaba, aonde o céu começa. Aonde o mar acaba, aonde o céu começa. Não faço promessa e não prego peça. Não me vem com estas conversas que todos temos oportunidades. Estamos sob custódia, mesmo longe das grades. Reféns da miséria, da exclusão e atos covardes. Aí, compadre, a indignação me invade, me mandando poesias pobres, destapando o manto que encobre toda a sujeira da sociedade. Desemprego, desigualdade, pra preto e branco pobre é a mesma selva. Pobre quando descansa, carrega pedra pra adquirir algo a mais. Olha o preço do gás e o do feijão, sobe todo mês e o salário não. É uma vez por ano e olhe lá, mas não esqueça daqui e nem dali. O importante é competir, mas ninguém quer perder um tostão da sua micha. Quem perde paga a ficha, aí mano caiu a ficha. Ou vai dar uma de lixa, contente com o dia do orgulho, ok. Não sei de nada, mas sei de tudo indo a fundo. Quero resolver os meus e não os problemas do mundo. Não sou vagabundo, apenas um irmão desempregado. Quero um trabalho para não virar desabrigado, mendigo ou algo parecido. Me omitir ao compromisso, tomar chá de sumiço. Virar um foragido, procurado pela justiça pra pagar pensão alimentícia. Talvez no presídio conheça algum administrador de quadrilha. Consiga um emprego pra sustentar minha família. A escolha vai ser minha, a escolha vai ser minha. Mas o que irei fazer? É, sem ter pra onde correr, sem ter o que comer. Vou subir no banzo, com santinho nas mãos, miseriando a misericórdia de irmãos que me olham com nojo e discriminação. Creio que não. Tenho fé e conhecimento, o alimento que preciso para energizar corpo e alma. É Deus Pai, Jesus me acalma. Nem o baseado, nem a cachaça, nem o tabaco me farão de escravo. Mesmo com a inocência de um menino que joga taco, ou a esperteza de um jogador de buraco. Deus olha por mim, sabe onde o céu começa e o mar acaba. Mesmo a vida estando uma naba, vivemos uma boca braba. A água está na baba, a crença não desaba, amém. As igrejas estão cheias e também as cadeias. E é lá que alguns encontram a religiosidade. Se convertem ou invertem a vida em busca da saída. Mas só Jesus é a saída. Já votei num no outro e naquele outro também. E vários por aí estão perdidos sem nenhum vintém. À espera do Messias, tendo poucas alegrias. Sem dinheiro no bolso, não queria falar de novo, mas rimou com calabouço. E eu ouço todos os dias em vários locais evangélicos falando da sua volta de paz. Eu acredito e também quero ir contigo, mas se demorares, o que irá acontecer comigo? Não tem rango, não tem abrigo. Ei amigos, uma certa quantia faz bem. Com dinheiro eu tô alegre e sem ele também. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Vejo vários homens na estrada por um triz, e muito mais me faz feliz. Por alguns momentos, minhas ideias pode até não fechar com as tuas. Então compare o luxo das mansões com o lixo das ruas. O contraste social é bem ofuscante, ao mesmo tempo excitante, na visão socióloga. Mas na periferia que se dialoga e se propaga a ideologia de mudança, na esperança de estancar a sangria que desanda do chão batido pro asfalto. Aprendemos desde cedo a levantar as mãos pro alto, não pra polícia e sim pra Jesus, que nos conduz e nos dá luz e inspiração. A caneta, tinta preta, capa verde e o comando cerebral na mão.